Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes! Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui no, na Rádio Antenweb. Hoje é sexta-feira, estamos a 29 de outubro de 2010. E eu, Carlos Bonaparte, cá estou para lhe fazer companhia nos próximos 30 minutinhos. Pois é. Ora, e hoje vamos fazer aqui uma exceção no nosso Musicália. Habitualmente o Musicália, às sextas-feiras à noite, é com traz os principais hits de dança dos anos 90, certo? Mas hoje será os principais hits de dança dos anos 80. Porque o disco também fez muito sucesso e pôs muita gente a balançar. Então vamos chegar com duas grandes músicas aqui meio mixadas. A primeira é de Belinda Carlisle. O tema chama-se It's a Place on Earth. É uma grande música que é transformada mais em música de dança do que em música rock. Mas, enfim, dá para dançar e espero que gostem. É uma grande mixagem aqui feita a posteriori, claro está. Logo depois vamos chegar com I Wanna Dance With Somebody. Música de Whitney Houston. É mais uma. Se esta já era disco, ficou ainda mais disco com a mixagem que lhe foi feita depois. E então é assim que damos início a mais uma edição, a número 106 do nosso Musicália. vamos continuando agora com Tiffany. Ela traz-nos um tema intitulado I Think We're Alone Now. É assim que se chama a música de Tiffany. Mas vamos depois ficar com mais uma porque não queremos parar. Atenção, porque esta é uma grande música de dança, Instant Replay, música de Dan Hartman. É uma grande música, então para todos juntos dançarmos, aliás, como também é a de Tiffany. E sem mais delongas, vamos à música! Stop now.

bem, chegamos ao final de mais um momento aqui na Rádio Antena Web de Música e de Dança. Hoje foi com os principais hits da dança dos anos 80. É mais uma exceção. Exceção aqui, exceção ali, mas enfim, toda a regra tem a sua exceção, não é? Pois bem, então ficamos com hoje com música dos anos 80. E vamos terminar em grande, por exemplo, com o tema Que Será Mi Vida, dos Gibson Brothers. Será que é desta que... Será que é destes Brothers que faz parte a grande Debbie Gibson? Será? Será? Não sei, mas vou investigar. Os Gibson Brothers que trazem então Que Será Mi Vida e depois os Lips Inks que nos trazem Funk Town, uma grande música que dispensa apresentações, foi o maior sucesso, ou um dos maiores sucessos de dança dos anos 80. E então é assim, da minha parte é tudo. Já a seguir, Miguel Freitas traz-nos mais um Planeta Rock. É sempre um prazer ficarmos nestas companhias. Muito bem. Ouvintes, até uma próxima. Estou de volta na próxima terça-feira com mais música. Sabem do que é que vamos falar terça-feira? Vamos falar de música árabe dos anos 90. Pois é, fiquem por aí. Eu volto na próxima terça-feira, ai ai, às 20h30. Vamos então ficar com estas duas músicas. Começamos com os Gibson Brothers e Que Será a Minha Vida. Até terça-feira. take me to? Forget now. Won't you take me to?